Flash Gordon approach. On a Hawkman rocket cycle. Shall I inform His Majesty? Imbecile! The Emperor would shoot you for interrupting his wedding with this news. Fire when Gordon's in range. Flash Gordon in range, Captain. Navio pirata número 30, porque a partir dessa idade a gente precisa ficar de olho no que a gente come. E aí, bucaneiros e bucaneiras, piratas e corsários, estamos aqui de volta com mais um navio pirata, onde a gente senta em grupo e conversa sobre coisas. E ao meu lado, como sempre, me acompanhando em mais uma jornada, senhor Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Olá, bucaneiros, bucaneiras, e tudo que estiver entre os dois. Vocês são maravilhosos, obrigado por ouvir mais um Navio Pirata. Estamos aqui. O que eu queria saber, Daniel, é se você vai escutar a você mesmo dizendo que quando chegar aos 30 você vai olhar o que você come. Nunca! Você tá quase lá, né? Tô quase lá, cara. Tô chegando perto, cara. Exatamente. Eu acho que não. E depois dessa pergunta bizarra, eu vou prosseguir adiante aqui com as apresentações. Também, como sempre, senhor Fernando Muccioli. Olá a todos, amigos. Eu queria dizer que eu recentemente passei dos 30. Olha só, hoje. E foi justamente depois dos 30 que eu passei a pior piriri estomacal da minha vida, tá ligado? Tem umas 3 semanas isso, né? Você não tava aqui no navio, que eu até faltei a gravação e tudo mais. Ou seja, eu caguei água por alguns dias. Aquela, eu contei a história toda. Claro. Sim, porque os bucaneiros amam detalhes. Cara, se vocês forem no podcast que o Raoni participou, eu conto em detalhes desnecessários como foi a minha experiência. Foi uma virose? Estomacal. Foi uma infecção bacteriana. Foda, né? Bateu os 30, fudeu, né, cara? Fudeu, cara. Não tem volta, é isso aí. Que bosta, hein, cara? Literalmente. E também conosco aqui temos o senhor Van Deep. Olá, o Van Depp, o senhor Bexiguinha. Bexiguinha! Eles ficam zoando que eu faço bastante assistir, não é de propósito, Sim, eu tô velho. Mas enfim, eu também tô um pouco gripado, então peço desculpa se eu ficar suando o nariz aqui, mas vambora, né? Que esse navio pirata não vai ter o churumão daquele jeito, porque o último foi pesado, a gente falou bastante. É verdade. Necessário na época, mas aqui hoje a gente tá tranquilo, né? Exato. E como pro processo de eliminação, vocês já podem ter adivinhado que quem fala é o Daniel. E já que esqueci de explicar isso no começo. Isso é importante. E vamos seguindo. E normalmente aqui nesse exato momento a gente teria nosso belíssimo suco de bosta, tá ligado? Nosso milkshake de merda. O Open Defecation. Open Defecation para os gringos. Mas como semana passada tivemos bosta rodo, open bosta pra todo mundo. Nossa, foi open bar de merda. Nossa, foi open merda, cara. Tipo, double merda. Double merda a noite inteira. Hoje a gente não vai ter merda nenhuma. Hoje a gente vai começar felizão da vida. Cara. Então. eu queria dizer, pra não perder a vibe de falar de coisas boas, que eu sou muito feliz que a gente tenha chegado ao nosso 30º programa. Eu também, cara. Pode parecer uma coisa besta, né? Mas sim, não, sim. Ainda mais quando você vê o número de projetos que nascem e morrem na internet todo dia, né? Pois ver que a gente tá conseguindo, chegar ao 30º podcast, manter, tipo, não sei quantos anos aí já com as tiras rolando, com o site rolando, agora com a Max Tribal TV, que a gente vai falar disso daqui a pouco, rolando. É bom ver, tipo, o resultado do trabalho, né? Desse tempo todo, então, assim. Tipo, consolidado, né? E é foda porque, assim, a gente faz as coisas, né? Tipo, semana a semana ali, batalhando nos negócios e tal. E é difícil a gente parar pra observar tudo que tá sendo feito. Tá corrido, sim, né? Foi interessante justamente com a estreia da Max Reboot TV de ver outra coisa surgindo, assim. E é legal ver a totalidade das coisas. Sim, com certeza. Porque, né, parece assim, parece que foi ontem que a gente se reuniu pra gravar o Amigos do Fórum 73. O episódio zero. E que a gente, vamos começar aí, vamos na vibe, que a galera curtiu o Amigos do Fórum. E, meu, vamos continuar porque vale a pena e tal. E, cara, estamos aí, mais de, sei lá, mais de 6 meses depois. Cara, ô, moço, significa que esse é mais de nosso 100º podcast juntos. Sim, cara. Sim, cara, é verdade. Agora que você falou, caralho, do número 73. Ah, que bonito, significa cara, que a gente tá em 103, cara, mais ou menos. Isso. Podcast. Nós já gravamos mais 100... Parabéns, cara, parabéns. Parabéns. Todo mundo ouviu essa coisa. A gente apertou as mãos agora. Mas é verdade, cara. É verdade, é verdade. E aí, eu queria dizer só... Vocês sabem o quanto eu admirava o trabalho de vocês, as tiras sempre hilárias. A gente, eu conheço o Falcão 5 anos, conheci no Canadá, né? Sim, e aí eu conheci os dois por ele. E eu agradeço também me chamar pra fazer parte desse projeto, que eu tô super animado, a gente tá trabalhando pra caramba, porque, né, edição de vídeos, tinha que ver o Falcão editando os vídeos aqui no estresse, porque não é fácil, aí tem que fazer o podcast, aí as tiras demoram pra caramba, e administrar o convés, e a... é muita coisa que a gente faz, e só o começo, né, a gente tá começando uma jornada aqui que a gente agradece os bucas. Então. Mil fitas. Mil fitas. E muito obrigado, mais importante, a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, sim, né? Sim. Que nós não estaríamos, é clichê dizer isso, mas nós não estaríamos aqui sem vocês. Exato, só quando você está aí que você vê que isso é verdade, tá ligado? Sim, tipo, sim. Embora ser clichê, eu tá acho ligado? Que, mas além disso, não só as pessoas que gostam, mas aquelas pessoas que gostam a ponto de contar pras outras pessoas. Sim, exato. Pode parecer só, é engraçado isso, mas eu tava conversando com um amigo meu de muito tempo, ultimamente, que eu fazia anos que eu não conversava com ele e tal, e eu falava, não, eu tô num projeto que se chama Max Rebel e tal, e ele falou assim, não, tem um amigo meu que adora vocês e legal. Tudo, e ele só fala de vocês, ele fica falando de vocês, e eu tipo, porra, que da hora, é isso que eu queria, assim, sim. Sabe? Que a gente, esse foi o começo, né, Daniel, assim, sim. É uma coisa que a gente sempre falava, que a gente fazia essas piadas bestas e fazer as tiras e tudo mais para as outras pessoas passarem. Tipo, pra gente que a gente conhece, pra gente ler, que a gente conhece, assim, tá pra galera curtir mesmo. Sempre foi uma coisa muito natural pra gente querer mostrar isso, assim, compartilhar as paradas. Assim. Sim, total. E é legal que esse espírito, de fato, tá no convés e tá, nas coisas que a gente faz. Isso é legal. Expandiu-se. Pois é. Isso é muito louco. E quando a gente chegar no nosso 50º aniversário de podcast, faremos uma mini festa e vocês vão ouvir essa festa acontecendo. Total. A gente só vai abrir o microfone e deixar lá, e fazer uma festa. Exato, exatamente. Talvez a câmera, só se talvez. Talvez. Isso aí, a gente começou com o inverso de um churume, xirime. É um suco de fadas. De fadas, unicórnio. E peitos de unicórnio. E filhotinhos de cachorro. Yes. E depois dessa good vibe monstruosa, vamos fazer a nossa pausinha simbólica. Vamos sim. E já voltamos. Voltamos! Yeah. Com o bloco principal, o corpo, o bife, o filé mignon. Veio a saladinha. Essa foi a saladinha, esse é o filé mignon. Super leve, inclusive. Sim. Levinha. Agora veio o filé mignon com arroz, feijão e fritas. Exato. Acebolado, com pimentinha. E aquela gordurona assim, aquela gordurona. Exato. Assim, né? Que todo mundo fala, não, vê sem gordura, mas quando vem todo mundo come, tá ligado? Cara. E um potinho de farofa pra acompanhar, porque, né? Essas tem coisas. Que dar liga, né? Tem que dar liga. mas calma aí, feijão preto ou feijão... Porque bom, hoje é quarta-feira, então feijão preto. É, mas aqui eu sempre... Eu sou de Brasília, então a gente come só feijão preto lá. Vim aqui em São Paulo, não consigo achar não sem feijoada. Fico altamente decepcionado com isso. Não, aqui em São Paulo é dependendo do dia da semana, cara. Como é quarta-feira, vamos fazer ao modo brasiliense, comendo com feijão preto. Modo brasileiro. Excelente. E bastante carne de porco e, bom, foda-se comida. O papo de hoje, seguindo o lançamento, o surgimento do Max Rebel TV. Sim. Obviamente só poderia ser... YouTube. E o Tobas, youtuber. Mas não, hoje vamos até um pouco mais além, né? Além, do quadro, né? Além. YouTube, assim. Porque a gente sempre vai além. É, sempre bom. A gente é tipo o Buzz Lightyear, né, cara? Exato, cara. E, na verdade, é uma discussão um pouco mais específica sobre o YouTube, que é uma coisa que sempre conversam, mas não se chega a muito lugar nenhum. E, na verdade, tem a ver com o porquê de a gente estar fazendo YouTube, no fim das contas. Sim, né? Exato. Uhum. Porque a gente sempre, obviamente, como a gente tá dentro do... Hoje em dia é impossível você não consumir YouTube, né? Sim. É praticamente impossível. Né? É a mesma coisa que você, como era muito antigamente, não consumir TV de forma sim, alguma. Sim, sim, sim, exato. Hoje, tipo, o YouTube é a TV, é o rádio, enfim, é bem impossível você não acompanhar o YouTube de uma forma ou de outra. Exato. E hoje a gente... Obviamente não importa o assunto que você esteja acompanhando. E com o crescimento do YouTube começou a se levantar questões sobre quem fazia e o que se fazia no YouTube, né? Exato, exato. Uhum. É porque assim... É aquele lance da... voltamos ao Homem-Aranha e Uncle Ben ali. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso é verdade. Uhum. Cara, essa foi a coisa mais sábia que já saiu da Marvel em todos os tipo, é muito óbvio, assim, mas óbvio. De fato, é real. Realmente, e cara. A questão é que é isso, né? Eu acho que, primeiro lugar, o YouTube é um símbolo de poder de comunicação na nossa com sociedade certeza. Hoje. E os agentes, o mais interessante é que os agentes que produzem esse conteúdo no YouTube são justamente os youtubers, né? E é o povo que alimenta e é o povo que consome, sabe? Sim, sim. Então é isso que é interessante, que o poder, né, voltou assim pra mão do povo e tudo exato. Mais. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Sim, né? Sim, claro. É porque assim, o que o Mussa falou muito é verdade, que todo mundo consome, seja assim. A minha mãe quer receber um vídeo da amiga e vai clicar, entendeu? Então é uma mídia que está crescendo e crescendo e, eventualmente, já está batendo de frente com televisão, entendeu? Já tem sim. gente que não pede mais TV a cabo porque vem muito programa no YouTube. Eu mesmo em casa não tenho TV a cabo, não tenho necessidade de ter. Porque tem Netflix, tem YouTube, não faz sentido. Tendo internet é meio que lima essa necessidade de televisão, tá ligado? Ainda mais porque é um entretenimento mais objetivo. Você vai pro que você quer assistir, tá ligado? Você não fica esperando ali, puta, 3 horas pra passar o seu programa favorito que você quer ver, tá ligado? Sim, tipo, sim. Já vai, já era, foda-se. Não, isso obviamente não se limita apenas ao YouTube, tá ligado? Tipo, total. Você tendo internet no geral ali, você pode caçar o que você bem quiser na hora que você quiser, tá ligado? Uhum. E eu, por exemplo, comecei no YouTube, foi em 2011, já tem mais 3 anos que eu abri meu canal. Abri meu canal com uma alternativa, assim... a gente falou sobre depressão no podcast passado, eu tava no ápice da minha depressão e tava dando umas aulinhas de inglês, fazendo umas coisas e não tava satisfeito com o rumo da minha vida. Eu consumia muito os vídeos americanos, assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, já tinha explodido os canais que faziam gameplay, né, que é justamente uma coisa que a gente tá fazendo. Uh-huh. Então Call of Duty, por exemplo, foi o primeiro, até pré-Minecraft, porque Minecraft hoje, eu trabalho com isso e é engraçado, cara. Do nada me manda um canal assim brasileiro de 250 mil inscritos que ninguém conhece, saca? Uhum. E é de Minecraft. Cada dia brota um novo desse, assim. Uhum. E eu conheço o YouTube, assim, moleque que já inventou de tudo pra crescer no YouTube, inclusive que o canal foi hackeado. Caralho. E fez Battlefield, fez Call of Duty, fez... Mas aí a Minecraft achou... Porque, cara, o consumo de Minecraft, por exemplo, é até bizarro. Até vale um estudo social, assim, o jogo é interessante, dá pra fazer muita coisa, então você tá sempre querendo consumir, mas enfim, eu acho que o YouTube tá aí e não vai embora. Claro, claro. E, bom, primeiro falando, como vocês estavam falando um pouco do nosso papel, né, do que a gente gostaria de fazer, assim, cada um de nós aqui tem uma certa, vem de uma certa tradição de algum tipo de produção de conteúdo, né? Eu e o Mussa, a gente é mais do jornalismo, mesmo de games, então a gente vem dessa coisa um pouco mais tradicional da internet, né? O Daniel é mais de produtora de vídeo e de coisa que ele sempre trabalhou, e de quadrinhos, essa visão mais tipo Penny Arcade da parada, assim. E o Vandep é essa coisa do YouTube, que tá com essa linguagem que ele tá mais acostumado e tal. Então, quando a gente resolveu abrir o canal, a gente resolveu justamente testar um pouco de cada uma dessas coisas numa coisa só, assim, né? Num stream só de conteúdo, assim. Juntar as cabeças. Juntar um pouco as cabeças. Então, a gente sempre vai tentar misturar um pouco dessa coisa que a gente sempre tenta fazer, mesmo aqui no podcast, nas tiras e tal, que é trazer essa... coisa fantástica e olhares mais peculiares das coisas. Porque o YouTube já tem um nome, aqui no Brasil, inclusive, os youtubers já tem um nome, assim, não vou dizer que é um preconceito, porque muito da raiva é quase que justificada, né? Porque eu mesmo, no meu canal, começava a falar de Call of Duty e comecei a falar sobre comportamento justamente porque eu via outros caras E no ápice, assim, no boom, quando a Machinima veio pra cá e os outros networks, e as pessoas começaram a ganhar bem, eu vi umas atitudes não só antiéticas, mas assim, sabe, era um mundo muito sujo. E as pessoas estavam, em alguns momentos, tirando conteúdo bem fraco, assim, mas por politicagem subiam. E isso deu um nome meio complicado, mas tem muita coisa no próprio YouTube brasileiro, tem muita coisa, conteúdo original, produção independente, que vale a pena, sabe? Eu não sei, eu fico um pouco com esse preconceito que tem, eu sei que vocês não têm, a gente já conversou muito sobre isso, mas eu sou muito aberto justamente porque, né, é o meu meio. Rola mesmo, eu tirei, né? eu tava falando, eu só abri meu canal em 2011 porque, tinha uma demanda pra isso. Eu jogava Call of Duty no Xbox Live, e eu já era conhecido porque eu jogava bem. Então eu falei, cara, eu conheço o jogo, o Call of Duty no Brasil ainda não explodiu, logo depois explodiu. Então vou fazer uma demanda. Hoje em dia não, brota canal novamente, Call of Duty Minecraft, porque não, vou fazer uns videozinhos aqui e vou ficar famoso. Eu sempre brinco com meus amigos youtubers que você vai no canal, metade dos canais do YouTube Brasil tem 3 vídeos. É, apresentação do canal, obrigado pelos 10 inscritos e porque eu parei de fazer vídeo. E conteúdo não existe, entendeu? Alguns conteúdos. E essa molecada quer ser famosa, não é só molecada, óbvio. Quer ser famosa e não quer trabalhar, não quer trazer nada. Só a sua reação de um game, seja de qualquer coisa, assim, principalmente se isso não é bom naquele game, não é suficiente pra você ter umas pessoas interessadas no seu trabalho. É que é muito foda essa coisa que, tipo, é meio apelativo essa parada no mesmo sentido de que, tipo, sei lá, ter banda ou ser DJ é apelativo, porque, tipo, é um trampo que envolve você mostrar a cara, tá ligado? Verdade. Então, a partir do momento que você mostra a cara, ou até só a sua voz, tá ligado, ali, tipo, se expor desse jeito, você... de um jeito ou de outro, você meio que vira aquela determinada obra, tá ligado? Então tem muita gente que se deixa levar por isso. Sim. E se acha maior do que o material que eles estão criando, né? E é uma parada meio apelativa nesse sentido, porque tipo, a galera quer ir lá pra mostrar a cara no YouTube e ser famoso pra galera do YouTube, tá ligado? É. Tipo, e pensa que... E esquece de criar... De que tipo, a coisa legal é justamente ser... fazer isso e tentar gerar algum tipo de conteúdo interessante, tá ligado? Mas sabe o que aconteceu no Brasil, por exemplo? Há 2 anos atrás, a gente tinha um número de likes muito maior. Você pegava um canal no mesmo tamanho americano, inglês, e o número de likes aqui era 2, 3, 4 vezes maior. Então a galera apoiava muito. Mas o que aconteceu? Começou as pessoas entrarem na Machinima e outras networks. Então o cara que dava like porque gostava do conteúdo falou, não, esse cara não dá like no meu vídeo, eu não vou ficar ajudando os outros. Eu fiz um vídeo, não tô com nem 100 views e tô com 10 likes, por que que ele tá? Então foi, aqui no Brasil, isso é uma observação minha, eu posso estar errado, mas são 3 anos aí de estrada e eu vi que a maioria não se contentou em ser o público só. Sim. Que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá é diferente, assim. A galera, pouca gente, em comparação, abre canal lá. E aqui não, tipo, acho que uns 80% da galera que via 2 anos atrás, essa comunidade de games, assim, todos abriram um canal eventualmente. O número que... O volume é enorme, parada, né? Volume enorme diariamente ainda, saca? Não, e eu acho que o que a gente justamente queria trazer é alguma coisa de nova, assim, que não de nova, na coisa mais nova do mundo, mas tipo... trazer pelo menos pra galera que vê gameplay, vê vídeos interessantes, discussões e esse tipo de coisa, de trazer isso só que com a nossa cara, assim, um pouco. Exato. Né? Tipo, trazendo umas doideiras que a gente gosta de botar de vez em quando nos meios de vídeos, né? Bom, quem assistiu o primeiro episódio que a gente colocou no ar ontem, dá pra perceber bem esse tipo de coisa, assim. Dá pra ter aí uma ideia. Até pelo próprio teaser que a gente lançou na outra semana, sim, né? Sim. Mesmo porque é isso que a gente quer fazer, assim, de... É isso que a gente faz com os quadrinhos, né? A gente começou a falar... Eu e o Daniel sobre a nossa vida, assim. Então era muito mais interessante fantasiar sobre o assunto. Inclusive, uma das primeiras tiras, que eu vi de vocês foi o... Foi quase tirando sarro de youtuber, mas muito bem, muito bem tirado, muito bem, assim. Foi. Eu me lembro, assim, porque a gente, novamente, se conhecia lá no Canadá, mas a gente se via pouco e eu via aquilo e eu Foi a primeira vez, inclusive, que eu me interessei pela Max Rebo. Assim, falei, caramba, isso aí é uma sacada legal, sabe? Então, continua. Não, mas é, na verdade, porque é pra trazer um pouco dessa nossa cara pra também a linguagem que é o YouTube, que era uma coisa que a gente ainda não podia fazer, assim. Sim, sim. O Munça é formado em rádio e TV, assim. Uhum. Eu e o Daniel, a gente também já trabalhou um monte com vídeo. Uhum. E o Vanep tem também já anos aí fazendo tudo isso e tal. A gente sempre quis muito fazer, mexer com vídeo. Sim, sim. Muito, muito. Uhum. A gente sempre quis muito mexer com vídeo. Com certeza. Só que a gente gosta de fazer... A gente é muito cabeça dura. A gente é meio burro, assim. A gente gosta de fazer coisas mais complicadas, tá ligado? Uhum. Filmar umas coisas aqui, filmar umas coisas lá. Então, a gente demorou um tempo pra gente conseguir se organizar e realmente tocar isso. Mas, basicamente, essa é a ideia. E outra coisa também, né, que está relacionado com essa coisa toda de YouTube e tal, é que sempre, eu e o Munça, a gente vem como a gente falou, né, a gente vem de jornalismo de games, uhum, e tal, e é interessante que sempre houve esse conflito YouTube versus jornalismo, uhum, e tudo isso, e foi interessante que essa semana aconteceram alguns casos que são interessantes sob o ponto de vista da ética jornalística, e tal, assim, da discussão, uhum, da ética e tudo mais. E eu acho que faz sentido a gente juntar tudo isso, né, nesse, uhum, momento. Assim. Uhum. Mas basicamente, existe essa questão do YouTube, né, como já algumas vezes já aconteceu, de saírem reportagens falando que YouTuber aqui, YouTuber lá, foram pagos para falar bem de um jogo e não falaram que pagaram, uhum, e tudo mais, tal. Beleza. Isso é uma coisa que a gente sempre tentou... sempre houve essa crítica do jornalismo de games, assim, uhum, muito direto e muito generalista, né? Que o problema fosse no YouTube completo. Então, de uma forma completa. Eu sempre falei que vocês, assim, dois, né, são dos poucos jornalistas. Não, falar que são dos poucos é injusto, porque eu conheço também poucos. Mas eu já vi outros que parece que tinham quase que um rancor. Eu tô falando abertamente porque, saca, que eu vi alguns jornalistas de games que te parecia que tinham um rancor com um YouTuber. Uhum. Eu não sei de onde vinha isso, saca? Tipo, e ficavam procurando umas coisas que, na verdade, não tinha, assim, uhum, sabe? Uhum. E eu faço a comparação de, tipo, que a gente tá falando aqui até antes, qualquer um vira um YouTuber, justamente o que eu tava falando, que aconteceu, uhum, no Brasil, boom. Então você não pode parar pra... Assim, um jornalista é contratado pela Kotaku, pela Red Bull, ou pela, por que seja, e é o empregado deles. Então a ética é muito mais bem definida que no próprio YouTube, e as pessoas estão descobrindo. Claro que se o cara é pago, assim, ó, tá escrito no contrato, você tem que falar bem desse jogo, hein? Senão a gente não vai te pagar. E o cara fala, mesmo não gostando, isso é um absurdo. O cara tem que avisar que é uma propaganda. Uhum. Mas, assim, inclusive isso é lei, né? Exato. Existe o CONAR aqui no Brasil, investiga. Inclusive deu aquele chabuzão lá das blogueiras de moda lá, né? Que elas, uhum, ganhavam jabá. Que estavam fazendo propaganda sem avisar e tal, ganhando um por fora, e deu um puta rebuliço isso aí. Mas é isso que o Vandeb falou, tem essa questão da responsabilidade, né? Que é uma coisa que a gente já comentou aqui em programas anteriores até, que é meio que como a barreira de entrada é muito baixa e hoje qualquer pessoa, exato, consegue ter um canal no YouTube e produzir seu próprio conteúdo e tal, essa questão da responsabilidade é bem complicada de se acompanhar, né? Mas obviamente não são todos os YouTubers, claro, que têm esse problema, e por outro lado não são todos os jornalistas que respeitam e protegem essa ética jornalista, exatamente, né? Jornalística, né? Inclusive, uma coisa que foi levantada essa semana foi justamente um caso de ética jornalista, uhum, jornalística, que realmente foi mais, como a gente estava comentando, né, antes de começar, foi muito mais apocalíptica, como se o mundo estivesse acabando e o jornalismo de videogames estivesse sendo completamente destruído, uhum, mas que foi o caso da Zoe Quinn, né, uhum, que foi levantada essa questão de jornalismo, de qual é a proximidade, vamos explicar, mas qual é essa proximidade do jornalista e do daquilo que o jornalista investiga e observa, do seu assunto, né? Do seu assunto. O que aconteceu foi que saíram, infelizmente, detalhes pessoais da vida pessoal mesmo da Zoe Quinn, que é uma desenvolvedora dos Estados Unidos. Ela foi conhecida pelo Depression Quest, né? Exatamente. Que é um jogo bem interessante, inclusive, já saiu faz algum tempo. Uma narrativa interativa, sim, né? Sim, sim, sim. Basicamente, o que aconteceu foi que o ex-namorado dela descobriu que foi traído, Isso. E vazou, botou a boca no trombone e vazou várias informações, logs de conversas com ela no Facebook e coisas assim. Divulgou os nomes dos caras com quem ela saiu e, enfim, isso trouxe uma série de outros desdobramentos, dentre eles que ela teria dormido com o chefe dela do estúdio em que ela trabalhava, outros desenvolvedores indies dos Estados Unidos e um jornalista que trabalhava no Rock Paper Shotgun e hoje trabalha para o Kotaku US. Né? E isso levantou a discussão de que ela teria usado esse negócio de dormir com os caras para conseguir favores e ter uma melhor exposição. Usar isso para ganhar exposição de certa forma, né? No mundo machista, que nem o meio de games, né? Estão caindo em cima dela. Assim, eu não tô falando que ela fez acesso. Isso se espalhou de uma forma muito rápida. Sim. E o problema, né, na verdade, que foi uma coisa que é interessante, assim, é que o grande problema é que isso, de repente, se espalhou de uma forma tão rápida e tão como se diz, assim, é muito passional, assim, né? Que polarizou demais a situação. Era ou você é a favor ou você é contra tudo, e como tudo tá virando um pouco na internet. E é engraçado que nesse caso especificamente é uma polarização do lado em cima do assunto errado. É? Porque exato. O problema começou com a coisa da Zoe Quinn, mas ela não é o problema. O problema é o que veio depois de tudo isso. Então são as repercussões, as implicações de tudo isso. Então, que é justamente a questão de que da ética do trabalho da galera. Sim. Né? Que é complicado discutir isso. A gente sempre falou, principalmente no Kotaku, que quando a gente estava na época do Kotaku, de que o lance sobre isso de imparcialidade, né, de ser imparcial. Sim. E tal, e que a gente sempre viu a imparcialidade tradicional, como se vê em jornalismo, como sendo um pouco diferente no nosso caso, pela questão de que a gente não definiu que a gente não teria pudor em lançar juízo sobre certos assuntos, se julgasse necessário. Sim. Não de uma forma leviana, assim, mas não se abster de comentar alguma coisa, se essa coisa carecesse de um comentário, de uma opinião mais definida, né? Sim. Sobre a coisa. O que já era um conceito um pouco diferente e tal, já causava uma certa... um estranhamento, né? Muita gente vinha acusar a gente de a gente ser... Ah, vocês são parciais, e a gente respondia, não, sim, de fato. Nesse caso, sim. De fato, a gente é. A gente tem essa questão de ver as coisas sobre um ângulo mais pessoal mesmo, e tudo mais tal. Era a proposta. Era a proposta, de fato, né? Uhum. E aí o que acontece é que, pelo menos ao meu ver, é que a história da Zoe, da desenvolvedora, foi algo que misturou justamente... Essa busca por esse ideal imparcial, que primeiro que não existe, e todo mundo vê isso como um problema, né? Tipo, tanto que isso é uma forma muito de você acusar um veículo, né? De você é parcial, e você é vendido e tudo mais, e isso é como se fosse um crime fatal, bizarro, assim, no jornalismo de games, sendo que não é exatamente um crime. Essa é a primeira coisa que precisa ser estabelecida um pouco, assim. Que essa visão de totalmente imparcial e de que isso é uma coisa que deve ser guardada como a santidade de uma igreja, assim, sabe? Não, tipo, a divindade de uma igreja é uma coisa que é difícil de ser definida, entendeu? Assim, o que eu acho que, assim, nesse caso, especificamente nesse caso, por mais que eu critique o Kotaku gringo e o próprio Stephen Totilo, que é o editor-chefe do Kotaku, ele postou sobre o assunto no Twitter e falou o seguinte, que ele conversou com um jornalista, os caras, ele falou assim, a política do Kotaku, em vários outros veículos, na maioria deles, inclusive, pelo menos os que eu conheço, é assim, se um jornalista tem qualquer tipo de envolvimento pessoal com uma pessoa relacionada ao seu assunto, né, ao que ele está cobrindo, eles praticam o que eles chamam de recusa, né, que é, se você tem um envolvimento com, por exemplo, sei lá, Se a minha esposa tá fazendo um jogo, eu sou jornalista, eu me recuso a cobrir esse jogo. Isso. Porque, entendeu? Sentido, não tem. Existe como... a questão do conflito de interesse. Conflito de interesse, né? Não tem o que discutir. Isso é uma coisa muito certa, assim. O envolvimento. Você não tá mais apto a analisar uma coisa como ela deve ser analisada se você tem um envolvimento emocional com esse objeto. Sim, mas uma coisa que eu vi o Falcão tweetando até, foi tipo, ela da indústria de games. Você acha que ela não ia transar com gente da indústria de games? Não, então, a questão é que o problema todo foi como o Mussa falou. A culpa e a discussão foi pro lado totalmente errado da coisa, né? Sim, que tipo assim, falar, não, ela manipulou e tudo mais. Não, essa não deveria ser a questão. Porque a mulher sempre é a manipuladora, né? Exato, então essa não... E é dos dois lados, né? Sempre tem, entendeu? Uma pessoa não transa sozinha, senão é estupro, tá ligado? É assim que funciona, entendeu? Tava adorando comer uma game dev falando... Não adorando, não. Tipo assim, eles poderiam... Sabe a questão? Eles podem só transar. Essa é a questão. E essa questão toda mas eu acho que às vezes tem um fator de tipo, isso aqui tá não um pouco errado. Eles sabem, eles treparam porque nego trepa, sabe? Então, mas a questão é que parece... Não, isso, a questão é, não desassociaram o fato deles transarem automaticamente com o fato dela... dela manipular e tentar tirar vantagem pra alguma coisa. Sabe? Assim, pode ser e pode não pode ser. Pode não ser, exato. Tipo, essa é a primeira dúvida que tem que ser debatida, assim, de eles podem só ter feito sexo e é só isso, assim. Sabe? O que eu acho que é assim. E isso obviamente. Não, tá certo. Completamente normal. E a questão disso de também, que o Totilo até falou, é que eles têm essa política e eles verificaram com o cara e tudo isso ocorreu muito depois deles. De ele entrar no Kotaku e de, tipo, dela mesmo ganhar exposição no Kotaku e tal. Então. Não teve uma coisa, de fato, não teve a ver com a outra, assim, sim. Né? Agora o que eu acho que é assim, se primeiro é não atacá-la porque ela fez. Não atacar ela por causa disso especificamente, mas também não protegê-la só porque ela é uma mulher que fez isso. Sim, né? Sim, sim. Tem que ter a mesma medida para as duas coisas, né? A gente não pode absorvê-la também. Só por um critério. E segundo, assim, de repente, aconteceu, tem que se averiguar se aconteceu alguma coisa ou não. E a questão é que sempre, nesse caso, tipo, tem que ver quem que foi... Existe essa ideia de que ela foi, que ela corrompeu, né, a situação e tudo mais, mas eu acho que, assim, a gente, ainda mais a gente que conhece e já, pô, a gente tem relações pessoais com outras pessoas da indústria e tudo mais, a gente sabe que se alguma coisa no meu texto der vantagem injusta para alguém, a culpa é minha. Sou um jornalista de merda, sabe? Tipo, então a questão aí que deveria ser, principalmente nesse caso, é o que deveria ter acontecido no caso Zoe Quinn? Era, descobriu-se isso da Zoe Quinn. A primeira coisa é, puxa, que ex-namorado babaca. É a primeira coisa. Que rancorzinho, né? Tipo, não faça isso, tá ligado? Beleza. Essa é a primeira coisa. Segunda é, ela dormiu com esse cara? Bom, e aí, cara, você, cara, jornalista, o que você tem a falar sobre isso? Sim. Tipo, não ela, sabe? Assim, tipo, ela, mas beleza. É que você fica fama de puta na internet, esquece, acabou. Tipo, exatamente. A internet julga muito. Quando tem uma mulher que trepa na internet, ela puta. Julga. Porque muito homem não consegue entender o conceito que mulher gosta de sexo. Entendeu? É. Tipo, porque esses caras não conseguem fazer as mulheres dele gozar, tipo, alguma coisa eles não entendem, tipo, conseguem entender que mulher gosta de sexo, tem mulher que gosta mais, tem mulher que gosta menos, que nem homem até, tipo, não tô falando que... Não, e a questão é que fica mesmo, se é pra se debatido sobre este caso, a questão do jornalismo, da ética e tudo mais, que o ônus caia sobre o jornalista. Sim. De fato, que é ele que está se pondo qualquer coisa em perigo, qualquer coisa em dúvida, ele. Ele não anunciou nada. Não anunciou. Tipo, muita gente começou a criticar, os jornais estão abafando o caso, ninguém está falando sobre isso. Cara, Não é uma questão. É, todo mas mundo estava fazendo as perguntas erradas. Por isso que ninguém estava falando. Mas foram nada, quantos? Tipo, caras, e aí a questão era: o que, que precisava ser falado? Bom, os editores dos jornais que estão envolvidos nisso precisam se pronunciar. É só isso, sim, que foi o que aconteceu, né? Sim. Que foi o que de fato aconteceu. E o resto disso foi. Muito, muito barulho, né? Muito, sim, muito, sempre muito, muito, sim, barulho. Que é, como assim, sempre na internet. O caso tem outros problemas. Claro. É, claro. Mas, assim, especificamente nessa questão, é isso, assim. É se averiguar o que aconteceu de fato. Se o cara deu alguma vantagem pra ela, se o, sei lá, no meio do lado dos devs alguém deu uma vantagem ou não. Isso é outra questão. Mas eles estão... Tem alguém investigando? Tem cara, além até onde das eu pessoas sei... na internet sem nada fazer, saca? Tipo, assim, com certeza... o que eu acompanhei é questão de pessoal comentando em, tipo, no Reddit e coisas Reddit assim. Sempre... Entendeu? E pra sim, os caras alegam que discussão sobre isso tá sendo tudo apagado, os mods do Reddit estão apagando todas as discussões que tem sobre isso. Não estão deixando discutir, isso é o que eles dizem, né? E que até um youtuber gringo famoso, o Toro Biscuit. Ele começou a falar sobre o assunto, parece que a galera tá caindo de pau em cima dele por algum motivo, que eu não realmente vi qual que é. Então, assim, ficou uma situação estranha com relação a isso. Isso não tá terminada a conversa ainda com relação a isso, né? Tem muita coisa ainda que não tá explicada, e não sei se vai continuar rolando isso nos próximos dias ou não. Né? Com relação a isso. Até amanhã sair o podcast, capaz que já tenha. Que já tenha mais alguma coisa, né? Mas é isso. Tá essa situação estranha com relação a isso. O desdobramento mais importante da questão toda, que deveria botar mais pontos na coisa, que foi o que aconteceu de fato, que foi o pronunciamento do Totilo, foi o pronunciamento de um ou os dois jornalistas lá, e é isso, assim. Totilo é da Kotaku? É o editor-chefe do Kotaku US. É. Mas é assim, se houve algum problema, tem que se ver o lado dos jornalistas. Né? Sim. Ela é outro problema completamente diferente, nem nada a ver. A discussão não tem que ser sobre pra quantos caras ela deu. Talvez porque não é problema de ninguém, tá ligado? É problema dela. A internet adora uma puta, cara. Eles adoram achar que é mulher. A figura, a imagem, eles gostam que eu tô falando. Eles adoram xingar uma puta. Eles adoram poder falar. Essa mulher é uma piranha, tá vendo? Eles gostam de criar seja a imagem. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja... Entendeu? É verdade. E nesse meio aí, no meio de games, cara, tá maluco, velho. Pois é. Bom... Mas esse passeio por vários assuntos. Ligados aí a essa questão da ética e tudo mais. Nós, em específico, a gente vai continuar a tradição, né, que a gente aprendeu do Kotaku e tudo mais. Ela se estende a Max Rebo e sempre... Acho que acredito que isso sempre será assim. Principalmente em projetos futuros, né? Acho que a gente... sempre prezou pela transparência em tudo que a gente faz em trabalho, assim. Sim. E isso continua sendo a principal bandeira, assim, né? O principal preceito da gente aqui na Max Rebo é trabalhar com transparência e com honestidade, né? Sim. Acho que é o mais importante. E não são valores tradicionais, assim, mas e nego acha bobo. Não é, cara. É tão bom, assim, querer a verdade, saca? É ter um papo reto. Seja coisas básicas, assim, num podcast mesmo, mas como trabalho como jornalista. Não é clichê, não é errado, não é brega, não é nada. É justo. Você vai crescendo, você vai amadurecendo como homem ou como mulher. E você vai percebendo o quanto mais isso é importante. Quão importante isso é de fato, entendeu? Então, é foda. É foda. Mas é isso. Só uma coisinha que eu vou improvisar aqui. Eu conversei com vocês. Vocês viram o que aconteceu, falando de YouTube, vocês viram o que aconteceu com aquele YouTuber de Call of Duty, o White Boy 7th Street? Sim. Então, porque não teve churume, eu acho que vale a pena discutir. O que aconteceu? O White Boy 7th Street... Ele é um cara que eu acompanho, mas sabe aquele cara que você gosta, mas não vê os vídeos? Porque ele era muito pra molecada. E ele no Black Ops 1 explodiu. Ele tem, tipo, 2 ou 3 canais, um tem mais de milhões, outros tem, sei lá. E, enfim, e ele, inclusive, ele perdeu o pai quando tinha 19, a mãe quando ele tinha 20, e ele tem, tipo, 22, assim. Cara. Tem uma história, puta história mó trágica. Mas ele ganhou bastante dinheiro no YouTube, e agora ele tá fazendo uma stream no... Twitch. No Twitch, e do nada, sabe, tem um vídeo no YouTube, do nada ele, one second guys, ele vai na porta, aí aparece um cachorro e uma policial, assim, sabe, e supostamente, né, o que tinha acontecido é que chamaram uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, swatting, né? Que se chama a equipe de... Não sei se necessariamente dessa vez foi SWAT. Mas fizeram uma ameaça, tiveram que entrar na casa deles sem, saca, sem nada, uma ordem judicial, assim, saca? Entraram, e, mas falaram que era uma bomba, mas acharam, não sei se era, sei lá, 100 gramas de maconha ou 300 gramas de maconha, coisa assim, prenderam ele. Puta, e como ele já tinha sido preso por uma posse de maconha, ele mora em Ohio ou Illinois, não me lembro, posse de maconha, ele foi pra prisão, bail de $35,000. Caralho! E a mulher dele também foi. Caralho, que pesado. E então uma piadinha na internet estragou a vida desse cara. Que tem... bosta, ele tava trabalhando em casa, ele nem tava fumando maconha na stream, não era isso. Tava na gaveta dele lá, que o cara faz o que quiser, saca? E enfim, eu acho que vale a pena. Inclusive, isso tem acontecido isso com uma certa frequência até, né? De swatting, assim. Né? Eu ouvi dizer, a galera vai, tipo, tá jogando e você faz uma liga pra polícia, ó, tem. O cara tá com uma bomba em casa, o endereço do cara é tal e tal e tal. E aí a polícia baixa lá e é foda, né, cara? É foda, cara. O cara aí, agora, $35 porque ele quer fumar um em casa. É embaçado. Puta, não é osso, né, cara? Mas porra. Pois é. Mais caro de uma piadinha de alguém estragou a vida dele, sabe? É. Foda, né? Pois é. Ele vai fazer, às vezes ele vai ficar um ano na prisão. Capaz que fica um ano na prisão. É. Foda. É, zoou. Bom, mas é, o papo rendeu. Rendeu, mas... Falamos sobre várias coisas aqui e tal. E, bom, como sempre, depois do nosso querido filé mignon aqui, vamos fazer mais uma pausazinha simbólica. E já voltamos. E voltamos com aquele cheiro de peixe, arroz e poque e chá verde. Nossa, não teve semana passada, cheiros então. Conflitantes. É, cara. Cheiros extremamente conflitantes. Pra quem não sabe, esse cheiro quer dizer que estamos no infame momento... Tengo sangue! Onde Fernando Muccioli tenta nos surpreender toda semana com algum fato peculiar ou extraordinário daquele lado do mapa. É, vamos lá. Daquele lado de lá. Daquele lado de lá. É. Da quebrada. Como já dizia o Cidade Negra, né? Do outro lado de lá. Do outro lado de lá. É, mas não, enfim, tem nada a ver com o momento. Não tem porra nenhuma, né? Nada. Cidade Negra acho que é o oposto do momento. Não, acho que não, deixa pra lá. E qual é a coisa surpreendente de hoje, não, cara? No ritmo de Gibicon... Né, que nós estaremos que dias? Gibicon entre os dias 4 e 7 de setembro em Curitiba. Curitiba. Então, muito em breve. Bucaneiros. Bem em breve. Moça vai também. Lá de Curitiba. Eu não vou, metade da Max Tribo vai estar lá na Gibicon. Os dois originais. Exato. Estarão lá. Estaremos lá. Rolou nesse último fim de semana lá no Japão o Comic Market. Se vocês já ouviram falar, o conhecido carinhosamente como Comic Cat. Que é basicamente a maior feira de fanzines do Japão, assim. Não tem, é, tipo... Eu vi uma foto, não é perto da praia, não, eu viajei, eu acho. Não. Eu vi algo no... era um torneio de games na praia no Japão. Não, é bem, isso é bem no meio de Tóquio mesmo. Eu sou idiota. Que é uma feira tradicionalíssima, ela tá na 68ª edição, tem duas vezes por ano. Caralho. E basicamente, assim, cada edição vai, tipo, 300 mil pessoas, 400 mil pessoas em, caramba, tipo, 3 dias de evento, assim. Nossa. Basicamente, é a época do ano em que, tipo, todo tipo de fanzineiro... E quando eu digo fanzineiro, eu não digo só quadrinho, mas, tipo, a galera vai pra vender boneco, disco de música, tipo, todo tipo de coisa zine, a galera vai lá pra vender tudo nesses usado. 3 dias. Que animal. E junta uma galera... desgraçada pra ir comprar e pra ir lá fazer cosplay, conhecer gente, comprar coisa. E rolou, vai rolar? Rolou agora esse último fim de semana lá no Japão, em Tóquio. E desse ano, aliás, agora tem sempre uma no inverno e uma no verão. Agora foi de verão. Eles marcaram mais de 500 mil pessoas em 3 dias de evento. Caralho. E é bem foda porque a cultura de fanzines e coisas assim no Japão, ela é muito, muito forte, assim. Mesmo que você queira fazer, tipo, uma obra derivada de uma propriedade intelectual já existente, a lei de diretor autoral no Japão permite que você faça e venda e ganhe dinheiro numa boa, assim. Sério? Né? Tipo, é super flexível, assim. Você não pode fazer, tipo, um jogo de luta com a Chun-Li. Tá. Mas você pode fazer e vender um mangá de putaria com a Chun-Li, entendeu? Vídeo tudo sem com personagens famosos. Exatamente, né? Entendeu? Isso a galera vai imprimir lá, tá, não sei o que, vai no evento e vende tipo umas centenas de edições, assim. Legal, entendi. De edições. Então tem essa cultura muito, muito forte lá. É comum que você veja, tipo, círculos de fanzine, né? Que é uma galera que se une e faz, tipo, meio que um selo de zine e vai todo mundo junto pra vender as coisas juntas lá no evento, né? Sim, e são caras que vai, tipo, eles fazem a produçãozinha deles, vendem duas vezes por ano e ganham a grana. E às vezes, assim, tem muita gente que sai desse meio de fanzine pra ir pra publicação profissional mesmo, né? Mas muita gente também não... Nem se importa nisso. Tipo, faz e fica nesse meio e ganha uma grana e boa, tá ligado? Da hora. Que da hora. É, um exemplo muito famoso disso é a galera. É o Zoom, que é um cara que faz Toho, que é aquela série que é de nave, que são menininhas voadoras e um trilhão de balas na tela voando que você tem que desviar e tal, não sei o quê. Isso é uma série que o cara começou a fazer, tipo, no quintal de casa, programando sozinho, tá ligado? E, meu, ele faz sozinho, porra, e vende e só nesse meio paralelo. De fanzines, assim. Só vende nesse meio. Só vende nesse meio. Que louco. E paralelo a isso, criou, tipo, uma... Meio que uma série de obras derivadas disso, tá ligado? Uhum. Tipo, tem muito quadrinho, seja de putaria ou não. Tem bandas de música que fazem música só baseadas nisso. Caralho. E, tipo, tem animação que os caras fazem baseado nisso. Uhum. Tipo, e o cara não tira um puto em cima disso, tá ligado? Uhum. Meio que a galera... Meio que se apropriando da obra do Caio e de boa, assim. É meio que uma convenção de cultura independente, assim. Exatamente. Que louco, exatamente. Cara. Que animal. Tipo, e é muito forte isso no Japão. É, e meio que a realização da Comic Market, meio que é meio como se fosse o principal evento de cultura de mangá e anime e fanzine tudo ao mesmo tempo no Japão, assim, né? Que louco isso. E tem cobertura mainstream e a galera respeita e participa. E é muito foda. E ver as coisas que saem do Comic Market todo ano é muito foda. É, quem puder dar uma olhada nas fotos do evento, nas coisas que saem e tal, vale muito a pena porque é um bagulho muito, muito foda. Pois, parece animal, ser animal, cara. É animal, é show. Bem, bem animal. Inclusive tem uma galera de fora que vai e participa também. Uhum. É, e é bem, bem foda. Quem puder olhar, dar uma olhada no material que saiu, vale muito, muito a pena. E esperando, vendo isso, a gente espera que um dia chegue nesse nível no ocidente, né? Que acho que não tem nada parecido. É, nada nesse nível, assim. Não, desse copyright nível, assim, aqui, não tem, né? Assim, direito autoral é uma coisa muito mas, bem cuidada. Mas assim, é engraçado que, assim, o jeito que você falou da vibe do festival, assim, e tal, é bem, bem como que é o FIC e o Gibicon, assim. Uhum. Sim, totalmente. Cara, o FIC do ano passado foi muito da hora. Foi, né? Bem, tipo, louco mesmo. Era um monte de gente doida fazendo quadrinho, assim, sabe? Era muito legal, era muito legal. É, e é isso, legal, cara. Galera, tipo, galera fazendo o seu rolê e indo vender meio com a cara e com a coragem, assim, sabe? É, total. Animal, total. Animal. Isso é animal. Bem, bem animal. Muito legal, isso. Cara, legal. Esperamos que a Max Real possa participar um dia. Pô, algum desse dia. Desse evento. Qual é o nome do evento? Comic Market. Comic Market. Também. Ou Comiket, ou Comiket, tanto faz. Comiket. Louco. Bem louco. Yeah, não, esse é participar. Foi divertido. Foi. Eu adorei. Good vibes, né? Muito, cara. Hoje tá sendo um episódio bem good vibes, cara. Apenas good vibes. E falando em good vibes, eu sinto cheiro de fritura, caras. Yeah. E todo mundo ama fritura. E não é o McLish, não é o McDonald's. E não é McDonald's, graças a Deus. A gente só vai dar uma pausinha aqui pra checar no óleo e ver se tá tudo de boa essa friturinha aqui. A gente já volta. Voltamos com fritura e cremosidade e várias texturas e todas aquelas outras coisas. É um orgasmo na sua boca. Né? É um praticamente, orgasmo bucal. É. E vocês aí que já ouvem o navio há bastante tempo já devem saber que a gente está falando sobre perguntas e respostas. Caralho. E comentários. Uhul. Onde vocês perguntam e a gente respondem. mais ou menos isso. Meu Deus do céu. Quem quer ler as perguntas hoje? É, eu posso. Você quer ler, Falcão? Já está aqui, aberto aqui. Boa, por favor. Eu leio. Lê. Vamos lá, né? Hoje começando pelo Twitter, que a galera no Twitter mandou umas perguntas. Max Rebound Airlines, siga, meus queridos. Exatamente. O primeiro foi o Marcelo CVG, que sempre manda coisa pra nós, uh-huh, né? Marcelo sempre acompanhando ali. Sim. Saúde! Oh, saúde! Eita, espirrei. Ele quer saber de você, Daniel. Olha ele quer só. Saber uma pergunta mística aqui, ó. Oh. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mais tarde. Eu tava demorando. Tava demorando. É. Pois é. Ele quer saber aqui, o Marcelo, o W em Daniel W. Ponto é de quê? Vanderlei, Walt Disney, Vander Nelson. Abraços e desculpe se já perguntaram. Cara, ainda não, não dessa gente Walt tão Disney. É, não, W é de W, cara. D-A-B-L-Y-U. Exato, W. É tipo o Homer J. Simpson. Exatamente, cara. É disso que vem. Daniel W. Obrigado por perguntar. O Lucas Shirokazi, ele mandou aqui... qual é o nível do mal-caratismo de uma pessoa que escolhe o time Kyo 1, Kyo 2 e Kusanagi no King of Fighters? É um nível alto de mal-caratismo. É tipo, sabe, That Kid, assim. É tipo aquele moleque que fala, pô, sério que você fez. É que nem quando você vai jogar Smash Bros, você fala assim, aí galera, ó, vamos não usar item assim, falando um bagulho mais sério. E a galera, aí o cara vai e começa a usar todos os itens. Pode falar, porra, meu irmão, sério, cara. Sou tipo Mario Kart. Não, galera, ó. Não usa o casco azul, tá? E tipo, a galera vai, cara, vai e pega o casco azul. Cusão vai usar o casco azul. Entendeu? É, tipo, é o famoso cuzão, velho. É o cuzão. Entendo. Vinícius Alves, arroba Vini Rudeboy. Ele mandou, e aí, firmeza? Firmeza. Porra, muito, rapaz. Né, cara? Quando vai rolar um contra no Flipper de King 98? Rola um Max Rievo. Olha só. mais uma franquia que a gente precisa montar. A gente pode montar essa, cara. Já tem a Mix Rebel toda primeira terça-feira do mês, né? Pois é, agora Max Rievo, cara, é uma coisa que a gente é algo fazer, pra se pensar, né? Se você souber de algum fliperama onde tem a King 98, eu nos avise, que eu queria saber, assim, de verdade. De verdade, onde de tem. De verdade, né? Cara. Max Revo. Tão difícil. A gente cola. Não tem fliperama, né? E não tem nem fliperama. Nos Estados Unidos e Nova York eu tenho visto muitos. Ainda tem esses aqui. Que, tipo, tem Nova York, tem vários agora que tem fliperama nos anos 80. Uhum. Aí tem cerveja, às vezes tem umas minas de, tipo, de... O Arcade Heroes fez isso até na Comic Con, pegou umas Suicide Girls e elas serviam cervejas pra galera que... Então a cultura, pelo menos nos Estados Unidos, tá começando a voltar, assim, eles estão começando a... Aqui ela tá bem morta ainda, infelizmente, na verdade, tá, né? Bem morta, cara. Mas aí, siga. Bom, seguindo, né? Aí agora a gente vai para as perguntas do Facebook que mandaram lá no Convés da Max Rebel. Se você não conhece, você ouve o podcast e não conhece o Convés da Max Rebel, cara, você precisa conhecer o Convés da Max Rebel, cara. Não sabe o que você está perdendo. Exatamente, participe, entre lá, troque uma ideia. Galera, é mó gente boa, você é da hora. Substitua sua timeline pela timeline do Convés. Porra, você só tem a ganhar, cara. Útil. Sim, cara. Mas vamos lá. André Alves de Oliveira, ele mandou. Vendo o Mix Rebel TV, percebi que o nobre comendador do Anibas... Você é um comendador, cara. Tem um semblante sofrido. Nossa. Peço que ele discorra brevemente sobre sua vida. Conta quando você lutava na guerra da Bósnia. Cara, foi a guerra. É o peso do planeta, cara, as minhas costas. E também foi de jogar Dark Souls, tá ligado? Aquilo ali matou você, né? Aquilo matou minha alma, cara. E sofrimento de ser um homem branco, né? Exato. Preconceito que a gente sofre. Exato. É mais horrível que isso. Pior, a gente nunca vê nada. Ricardo Ferreira, minha pergunta é referente ao Max Rebel TV também. Danibas, você quer um abraço? Caralho. Nossa, mas parecia tanto assim que o Danibas tava tipo, né? Malzão tava assim, cara. Eu visto, achei cara. Que era sono mesmo, velho. Então. Que absurdo. Era sono, esse que é o ponto. Cara, foi o Dark Souls, eu não quero um abraço. O Danibas sorri, geralmente. Através das barbas você vê um sorriso. Exato. Jéssica Pinheiro, dentre as atrações do Max Rebel TV, teremos um quadro curtinho de japonês com o Musa Sensei? Nossa, a gente deveria. Que nem o Filthy Frank, né? Né, cara? E um Hyakunidi Moyase, cara. Exatamente, Moyase. Foro Tuiti Burezito. Burezito. Muito bem, Renan. Não, cara, é uma ideia, cara. É uma ideia bem plausível. É uma ótima ideia, cara. É uma boa. Justamente ensinando coisas, expressões essenciais. Sim, assim, sim. Né, pra vida do dia a dia. É uma boa ideia mesmo. Renan Luna, moça, você toma fazer um stream de Twitch jogando PT, cara, que é o player. Nem fudendo. Eu não jogo essas porra, cara, não. Cara, não me... Não, cara, é muito tenso, velho. Eu sou muito cagão, velho. Eu sou muito cagão. De verdade, assim. Eu topo. Aê! Então eu vou baixar o PT no PS4. Sim. Boa, e a gente vai gravar essa porra e a gente vai se cagar de medo na frente das câmeras. Isso boa, aí. Cara, é isso que vai acontecer. Tá prometido. Prometeu, Deus do céu, hein? Tá prometido, cara. Por que eu fiz? Se fudeu, Daniel. Foi esquema, hein? Mas tá todo mundo aqui do meu lado pra se cagar também, cara. Eu fui ver o vídeo do meu amigo, fiquei pulando. Eu não quero ver essa porra, não. Não, vai estar todo mundo se cagando lá comigo. Quero que se foda isso. Tinha umas baratas no chão, aí ele começou a seguir as baratas, eu pulei. Aí eu falei, não, não quero ver. Aí tinha menininho no cano. Eu falei, não. Eu sou muito cagão, velho. Não aguento essas coisas. É tenso, é tenso. Mas vai ser da hora, eu quero ver. Vai ser louco. Eu jogo com você, Dani. Não, vocês três, cara. Vão estar na sala comigo. Eu não quero saber, velho. Beleza, beleza. Eu topei por todos aqui, vocês não estão entendendo. Muito bem, Arthur Eloy, qual o melhor jogo para tirar? Aliás, Arthur, qual o melhor jogo para tirar aquele Couch Co-op? Couch Co-op é a melhor expressão, né, cara? Cara, você fala Couch Co-op já automaticamente traz alegria pro coração de qualquer um na sala. Sim, exatamente, sim, cara. Que é basicamente aquele o velho co-op de sofá, né? Co-op é. Dos brothers. Co-op dos brothers. Comecei a jogar vários do tipo com amigos e tem sido um melhor do que o outro, assim. Cara, eu sinto muita falta de jogar um Couch Co-op, sim, assim, cara. Eu também, cara. Muito, muito. Cara, uns bons, velho, que eu consigo lembrar agora da ponta da língua. Metal Slug. Ótimo, excelente. Cara, um que eu joguei esses dias também que achei bem louco, Expander Bros, que eu achei animal. É bem falei, legal. Expander Bros é animal. Muito cara. Legal, Expander Bros. Aquele classicão que a gente mencionou uma vez, Obscure. Obscure é muito legal. Além de ser Couch Co-op, é tipo de terror, velho. Animal é isso, cara. É muito legal. É muito cara, bom. Cara, o próprio Castle Crashers. Castle Crashers é animal. O próprio Scott Pilgrim também, sim, jogo. Também. Sim, verdade. Cara, jogo de luta, por que não, tá ligado? Sim, total, divertido. Total. Junto os brothers. Se tiver muita gente, meu, Smash Bros. Assim. Sim. Power Stone. E, tipo, tudo bem que é um jogo que as pessoas acham meio bosta, mas acho do caralho. Que eu e Focó, pelo menos, acho do caralho. É o Army of Two. É verdade, Army cara. Army of Two é um puta jogo pra jogar. O Army of Two ele é do tipo que ele é tão tosco que ele fica bom, então. Sim, ele é divertido pra caralho, cara. Eu pimpei minha arma muitas vezes com aquele jogo. Tipo, você bota sua arma tipo de ouro, tá ligado? É animal, tipo de zebra, velho. É um puta assim, jogo, cara. Assim. Cara, eu acho, ridículo. Rock Band é um jogo legal pra jogar de galera, assim, acho divertido. Mesmo, cara. Eu acho divertido. Eu lembro que a gente jogava muito só no controle. Não, a gente não sim, tinha cara. Um instrumento aí só no controle. Sim, sim. É Just foda, Dance cara. É mais legal de tudo. Just Dance. Nossa. Just Dance é mó legal, de verdade. Cara. Tem aí, a gente vai gravar a gente dançando Just Dance. Nossa, isso vai ser ridículo, cara. Gears of War também, cara. Gears também, of War também. É um jogo bem legal de jogar. GoldenEye 007, né? GoldenEye. Descolar um Nintendo 64 é uma boa ideia. Nossa, a gente vai fazer uma série. O Mario Nintendo 64 é tipo um videogame, Couch cara, Co-op, cara. Isso é verdade. Aliás, isso acabou de chegar, né, o nosso Nintendo 64 reformado, todo bonitinho. Tá lindo, eu vi, tá lindo, bonito. E, meu, a gente vai querer gravar umas paradas, porque é muito louco, legal. Louco, Mario Kart 64 louco. Só na porrada. Nossa, vai ser pura legal. Diversão. Mas o Arthur Eloy, inclusive, mandou uma segunda parte da pergunta dele aqui, que ele falou, num adendo meio atrasado, eu queria dizer que compartilha a sensação de normalidade do Falcão de ter jogado New Beetle Adventure Race no 64 e curtido. Ai, Deus. Por outro lado, eu tinha a fita e ela se chamava As Aventuras do Fusca aqui no Brasil. Eu não falei isso, eu lembro que eu tava tentando explicar isso, esse jogo pro Daniel. Eu falei, cara, é um jogo que se chama As Aventuras do Fusca. As Aventuras do Fusca, cara. É muito mais ridículo. Em português. Osso assim. Demais, cara. Mas era as aventuras do Fusca, era isso puta mesmo, merda. Cara. Era muito louco, tá? Pau no cu de vocês. Eduardo Ricardo. Shin Megami Tensei e a política brasileira tem relação, moça? Ei, cara, isso é por causa de um tweet que eu fiz outro dia, que eu tuitei sobre isso. Não, sobre, não com a política brasileira, mas as histórias de Shin Megami Tensei têm a ver com discussão política de modo geral. E eu vou escrever sobre isso ainda no futuro. Não se preocupem, eu vou escrever sobre isso. Vai falar sobre isso especificamente. Vou, especificamente sobre isso. Muito bem. Muito bem. Johnny Nats. Nats! Mandou aqui Capitães dos Mares Virtuais. Soltariam como se estivesse quente? Cara, solte. Como se estivesse quente. Eu soltaria, cara. É bom, sempre bom soltar soltaria quando estivesse quente. Solte esse robalo como se ele estivesse quente. Exatamente, cara. Exatamente. Juno Cecílio. Fala, Marx Ribeiro e amigos. Perguntinha rápida. Vita ou Wii U? Wii U. Olha, eu acho que assim, se você está afim de comprar nos jogos, Wii U, porque tem que, né, botar uma grana. Uhum. O Vita é mais sussa, dá pra pegar, se você botar com pouca grana, dá pra pegar uns jogos 10, pegar uma Plus e tal, uhum. E se virar. É, né, total. Eu acho que esse que é o lance. Totalmente. Assim. Marco Batistuti, vocês estão lendo alguma coisa? Grande abraço para vocês todos. Cara, eu sempre sinto muita vergonha quando alguém pergunta isso. Eu cara. Também, cara. Eu tô lendo o Console Wars, que já falei milhares de vezes, o Falcão não aguenta mais ouvir isso. Pois isso. Eu ainda tô lendo o Goblin Emperor no Kindle, que é um livro que eu acho que até recomendei já no episódio. No mesmo episódio que eu falei sobre a minha diarreia, eu falei desse livro. É verdade. Eu acho que quando tipo, alguém recomenda um livro durante muito tempo, isso quer dizer que ela não tá lendo o livro, tá ligado? Eu tô lendo um capítulo por semana, por dia. Eu só leio no metrô. Uh-huh. Eu só saio exato. Pouco de casa. Eu leio então, quando eu vou no é verdade. Dois, no eu sou um recluso, então eu vou, leio muito. É, mas enfim, o Console Wars é sobre a Nintendo contra a Sega no começo da década de 90, então quem gostar de games vale muito a pena. Uh-huh. É verdade, é sempre bom. Louco. E eu sempre falo pra, meu, comprar qualquer coisa do Carl Sagan, cara, que é, é muito divertido. Carlos Sagan. É, muito bem. André Vasconcelos, fala Bucaneiros, e aí? Falo. É, qual foi a coisa mais estranha que os senhores beberam? Pra mim, vocês estão faltando. Eu, por exemplo, fiz uma... Coloca porra, vai, no Google. Porra e vai. Uma festa da porra Deus. No Google. É, exato. Fiz uma batida de goiaba com álcool Zulu com os meus irmãos. O quê? Ô, louco, mano. Nossa, velho. Que nojo. Só pela zoeira, velho. Não, só, cara. Só pelo azul, só pelo não, Binks. Cara, cara, só pela... Quando um cara faz só pela zoeira, você sabe que é bosta, é. Velho. Você não bebe álcool Zulu pela zoeira, né? Não, eu já tomei leite com Coca-Cola. Nossa, não foi bom. Eu não sei se... É vaca preta, cara. Ah, mas vaca leite com Coca-Cola? Vaca preta é sorvete. Não, é vaca preta é sorvete com Coca-Cola. Mas com leite, cara? Tipo, leitão puro? Ah, não sei. Leitão. Mas lá no... Leitão. mas com sorvete, quase a mesma coisa. Sorvetão de chocolate. Matsumoto. Mas lá no Canadá tinha um aniversário, meus amigos, todo aniversário tinha que beber um Prairie Fire, que chamava. Era meio shot de tequila, meio tabasco. Nossa, cara. Então, eu falo de tequila escroto, até hoje, tipo, eu já começo a ficar enjoado. Exato, hein, mano. Por causa desses shots, cara. Aí, assim, o nego falava, tá, toma um, só vai ser um. Aí toma dois, três, aí tu esquece. Nossa. Não, mas pelo menos ele falou que foi horrível beber álcool Zulu. Ah, claro que foi. Lógico que foi, lógico, cara. Ninguém bebe álcool Zulu e fala... Maluco, é. Ninguém bebe álcool Zulu e fala assim, que da hora. Eu quero saber... Puta ideia legal que eu tive. Tá, eu quero saber do André se ele esperava que fosse ser bom. Tipo... Por favor, não beba álcool Zulu. Mas Deus é. Soca. Pois é, demos várias dicas aí. Mas lê, certamente coloque porra Vice no Google. É, tudo que você precisa saber. Aí você vai entender bem. Rubens Fernando, considerações sobre o PS4 ter vendido pra caralho e a Sony não ter ideia do porquê. Cara, se eles não sabem, como é que eu vou saber, que cara? Que eu saber, eu cara? Definitivamente não sei como o PS4 tá vendendo tanto também, cara. Mas se temos aqui, o Mussa tem, cara. É. Tipo, por que você comprou, Mussa? Pra jogar Bloodborne. Aí, ó. Eu acho que cada um tem uma resposta diferente. Acho que esse é o motivo, tá ligado? Por isso que eles não estão conseguindo, assim, acho que sim, acho que sim. Mas, cara, tá... De fato, a nova geração tá saindo melhor do que o esperado, viu? Sinceramente. Pois é. Sim. Até o Xbox One, você achou? Não, mesmo o Xbox One, cara. Tipo, não tá... É que tem pouca coisa, né? É, mas, pô... Justamente por isso. É que eles hoje eles repararam que o Falcon me emprestou Watch Dogs tem um mês e meio e eu ainda não tive saco. Tá no mesmo lugar que tava quando a gente deixou ele aqui pela primeira vez, tá ligado? Em cima na mesa. Não joguei, velho, não joguei. Mas é, então, mas é, eu acho que devido às circunstâncias, acho que tá indo bem, assim. É, pois é. Tá indo bem, sim. É, e sobre os boatos da Disney comprar a Warner. E a consequente elocubração... Caralho. Nerd de termos Marvel e DC no mesmo universo. Acho que eu só vou dar risada, certo. Vai ser engraçado só. Será que vai rolar mesmo, cara? Eu acho que não é difícil, cara. Também. Isso é quase um monopólio, né? É monopólio é. De muita coisa. Não sei se seria, eles, bom, não sei se seria muito... Mas é... Ah, sei lá, não sei, cara. Não sei, não ligo. Eu já vi Marvel e DC no mesmo universo e foi horrível, cara. Era um quadrinho muito bizarro, assim. Tipo, era... Não foi bom, cara. Nunca deu certo, nunca né? Nunca, certo, cara. Nunca, velho. Muito bem. Ivan Erce. Olá, Bucas. Visto que a reclamação com e-commerce é recorrente, vocês indicam alguma loja que seja ao mesmo tempo ponta firme e barata de comprar jogos? Ou isso é uma ilusão em terras tupiniquins? Puta. E aí, moça? Cara, eu comprei... A Americanas fez uma liquidação faz pouco tempo, eu comprei o jogo e chegou rápido. É? Então, ok. Eu comprei pela internet e tal, não deu problema, chegou rapidinho, então... É, qual que era o site? Geralmente... Americanas. Pela Americanas mesmo. É, legal. Meus amigos têm. Eu conheço um monte de gente no YouTube com parceria com loja, mas eu não lembro os nomes. E eu não vou falar assim, paga nós. Paga nós que nós falamos. Eu peço coisas pela Amazon, até gringa e tudo mais. Eu fui muito burro que eu pedi uma vez assim, puta, esqueci que tá tudo cagado de taxa e blá blá blá. Nem taxaram. É, meu livro vem da Amazon também. É que menos de $50 geralmente não taxa. De boa, assim, de boa. E a Amazon não bota o preço na caixa. É, então. Então isso já ajuda. Mas foi tranquilo, assim. Mas eu acho que não é uma ilusão, não. Acho que você encontra alguns lugares. Não, acho sim, acho sim. Né? É, Ivan Mota. Bucas, vocês curtem punk rock? Porra, cara. Lógico, cara. Que bandas escutam ou escutavam? Cara, Ramones, velho. Ramones, cara. Ramones pra caralho, velho. Netflix. Fucking... É, nossa, Legwagon. Fucking Misfits. Millie Collin, cara. Fucking Pennywise. Green Day 1994 conta como punk rock? Conta, cara. Conta, conta sim. Duke. Do Green, Green Day, Day 94, assim, conta pra caralho. Não American Idiot pra cima. Mas, cara, é, sério, nossa, Ramones eu escuto pra caralho até hoje. Escutamos até hoje, cara, é do caralho. Eu acho Ramones que Ramones é a banda que mais tem camiseta de pessoas, as pessoas usam camiseta assim, nunca ter ouvido uma música do Ramones. Cara, eu parei de ligar pra essas coisas, é, eu sei, mas é só uma observação, porque é engraçado, sim, tipo, não é, eu não vejo, falo, whatever, eu também não vou saber. Pode ser uma mina de uma patricinha, às vezes ela ouve Ramones, saca? Sim. Mas é engraçado, a estampa Ramones é muito, cara, forte, assim. Cai nos gostos dos designers, né, cara? É lógico. Em todo o sistema, é normal essas coisas. Mas é. Cara, Ramones é muito bom. Dead Kennedys, cara. Dead Kennedys. Ah, como eu falei, no FX, Rancid, Pennywise. É, muita coisa brasileira, Dead Fish aí tá completando. Ainda tá na estrada. Dead Fish tá aí ainda fudendo tudo, fudendo cara. Tudo. Eles, inclusive, eu acho que fecharam um álbum novo, né, por financiamento provavelmente. Coletivo. Fish esses dias fez aniversário de 20 anos de caralho, banda. Caralho. 20 anos no hangar. Muito, cara. Dance of Days tá na estrada até Dance hoje. Dance of Days tá mais. Aí ainda, Garage Fuzz tá aí ainda. Tem muita coisa, tem muita coisa mesmo, assim. Porque o que é muito louco. É, exatamente. É, Paulo Kunze, o que vocês acham sobre jogos de ritmo? Porra, cara. Foda. É legal. É animal, mano. Gostamos. É animal, é uma das, dos meus gêneros favoritos, assim, cara. Eu curto pra caralho, assim. É... E de vários tipos, né? Sim, assim. Porra. O próprio que a gente falou do Rock Band, até Guitar Hero e tal. Até, tipo, Rhythm Batman. Heaven, o Parappa the Rapper. Bust a Move, cara, Elite Beat Agents. Sim. Tem muita coisa muito foda, cara. Sim. Como o Daniel falou, Batman. Batman. Batman é um puta jogo de ritmo. Não deixa de ser, cara. Audio Surf. É verdade. Uhum. Ricardo Filho, quais as duas melhores aberturas de animes para vocês? Duas? E por favor, cantem um pouquinho de cada uma delas para nós, cara. Eu tava hoje o dia inteiro na cabeça com o do Kill la Kill, cara. Pode crer. Kill la Kill é muito divertido, cara. Tem duas músicas. Mas eu tô curtindo as mais recentes, assim. Sim. A do Attack on Titan também, eu acho muito foda. Acho da hora. Cara, tem, puta farofeira uma, louca, é cara. Uma farofeira muito louca. Tem uma parte, louca, tem a segunda abertura, né? Depois, quando já estreou a segunda abertura, tem metade da abertura inteira é um solo farofa, assim, Dragon Force, tá ligado? É muito farofa, tipo... cara, você tá caçando gigantes. E uns trombonizão fritando. Sim, cara. Puro metal espadinha, velho. Puro metal espadinha. Cara, eu curto do Attack on Titan, curto as aberturas de Jojo, eu acho muito foda as aberturas. Cara, e o Yu Hakusho, velho? E o Hakusho tem umas aberturas muito fodas. Sim, cara. Que mais? Pô, tem muitos anime com umas aberturas foda, tem, cara. Sim, cara. Tem, cara. Menos Blade. E a esquizofrenia de Evangelion, né, cara? Nossa. Que é muito esquizofrênico. Isso é bizarro, cara, não explica absolutamente nada sobre o que é a série. Pois é muito doido. Não, mas geralmente aberturas de anime não explicam porra nenhuma, né? É foda. Muito bem. E ele mandou uma outra pergunta aqui. E aí, moça? A Kiba Strip tem potencial para ser um bom jogo? Com certeza, cara. Qualquer jogo que o seu objetivo é deixar as pessoas nuas na rua tem um potencial para ser um bom jogo. Caralho. Larry. Falar, tá ligado? Caralho, hein? Ah, Japão, né, cara? Porra, velho. Sempre, né, cara? O Ítalo da Fonseca mandou aqui: navegadores desse extenso mar de chorume que é a vida, com Metal Gear Solid 5 quase virando a esquina do seu lançamento, qual o seu momento favorito e o boss da série? Meu boss favorito é o Psycho Mantis, velho. O Psycho Mantis, né? Porque é totalmente fudedor de cabeças, tá ligado? Ele brinca com você, aquele filho de uma puta, tá ligado? Cara, eu gosto muito dos snipers, cara. Sim. Os snipers são sempre muito divertidos. Aquele tio velho sniper é muito louco. É muito louco. O The End. Isso. O The End. E a Sniper Wolf também, ela é muito cara, legal. O momento que Metal Gear falou, eu li e falei, nossa, é o futuro. Foi quando logo no começo do primeiro Solid, que você tem que encontrar uma parede falsa. E aí você tem dois jeitos de encontrar. Um, você vendo a cor da parede, porque elas foram pintadas recentemente. Sim. Ou pode você crer. Batendo na parede. Sim, e vendo, véio, que elas são ocas. E é muito louco que o jogo não dá dica de que você é isso que você tem que fazer. Tipo, é muito louco, né? Você fala, nossa. Sim, cara. Alguém pensou nisso, nossa, sabe? Bem real, cara. Aliás, do jogo em geral, tipo, de Metal Gear em geral, eu curto muito quando rola umas metalinguagens. Sim, assim, totalmente. Isso é. Quando é, assim, é por isso que eu piro na luta do Psycho Mantis, cara. Tipo, é só isso, tá ligado? Sim, total, é cara. Muito bom, cara. Com ou com aquela no Metal Gear 1, quando você leva os cartões pra lugares quentes, lugares frios, pra mudar de temperatura, e ele nunca fala o que você tem que fazer também. Sim, cara, é muito foda, é muito louco, cara. Mas muito bem. Diego Domingues, Falcão e o Uia. Cara, eu não sei onde está o Uia. Onde está o Uia, cara? Eu não sei onde está. Eu acho que está guardado numa caixa lá em casa. Eu acho que está na estante de casa, cara. Eu acho que está na estante de casa. É, então, eu não sei nem onde está, cara. Fenômeno. De verdade, tipo, hip Uia, cara. É, Eduardo Nakagawa, o que vocês preferem? Ganhar Kisus ou Dark Sus? Eu prefiro ganhar que sus. Vadinho, safadinho. Tudo bem, Gabriel Perboni. Ele mandou uma pergunta bem grande aqui sobre televisão. Mas é basicamente... Não, é interessante. Queridos Buccaneers, a TV morreu e a internet veio para ficar, certo? Yeah. Ou algo parecido com isso. Agora, a TV é realmente um lixo? Existem canais como a Sci-Fi, mas também existem canais como a STV do Sesc. E documentários com True Norwegian Black Metal sobre os buracos perdidos do país e até mesmo Music Box Brasil, que não é ideal, mas ainda assim abre espaço para a música independente brasileira. Resumindo, minha pergunta é, assim como a internet, a TV não é o que se faz dela? Certamente, cara. Uhum. Certamente, cara. Então... É, inclusive é isso que a gente estava falando sobre o YouTube no começo do programa. A gente quer justamente trazer essa nova... novos conteúdos que fogem um pouco da linguagem basicona de YouTube pra poder mudar, assim, né? Com certeza, esses paradigmas, assim. E eu justamente, trabalhando no YouTube, tipo, eu quero trazer cada vez mais que as pessoas consumam o YouTube como a gente consome, se inscrevendo em canal. Tipo, eu falei da mãe que ouve... que vê aquele vídeo, eu quero que ela se interesse por um cara, e aí sim que a TV acaba vai começar a perder, mas eu gosto, cara, eu gosto porque eu vejo muito esporte, às vezes eu gosto de estar de madrugada, ontem tava passando o filme dos Flintstones, entendeu? É uma coisa ruim que você gosta de ver, né? Eu gosto um pouco da surpresa, que eu não consigo me decidir em Netflix. Entendeu? Acho que a TV não é de todo mal, assim, tem muita coisa boa, assim, mas é que a... Mas não vai ser não é mais necessário, sabe? Tem outras formas, né? Muito bem sem TV a cabo hoje em dia. Verdade, isso é verdade. Felipe Mentel, e aproveitando o hype gerado pelo Max Rebel TV, qual a preferência de classe dos Bucas em Mass Effect? Cara, a gente joga normalmente... Eu pelo menos sempre curto pegar os que tem mais poderes, tá ligado? Eu gosto de um misto, de um balanceamento entre poderes e tirinho. É, pode crer. Eu curto. E Paragon Renegade ou Mix? Renegade. Renegade ou Wave, foda-se, cara. Mas Effect tem que jogar de Renegade, cara. Sim, exato, cara. Tem que ser o cuzão do espaço, cara. Porque todo mundo é cuzão com você, cara. Exato, cara. Todo mundo quer que você resolva os problemas deles, então que se fodam eles, cara. Tipo, pau no cu, todo mundo deve pra você. Muito bem. Pergunta rápida aqui do Jonas S. Marques. Olá, saqueadores de vilas e corações. Hoje lhes envio três perguntinhas. Uma, como morar sozinho e como sobrar dinheiro no fim do mês? Cara, eu não sei. Quem descobrir me diga, porque eu ainda estou descobrindo. Quais bares em São Paulo vocês recomendam? Puta, tem vários bares em São Paulo. Gosto de ir num pubzinho. Eu gosto Augusta, do Blue Pub. Augusta tá com umas baladas novas legais lá. Então tem uns no centro. Ó, tem um no centro novo que abriu que se chama Mandíbulo, que é bem louco. É um bar? Tem que colar. É um bar, tem várias brejas lá. É um botequinho louco lá. E três, meus amigos ficaram todos onde eu morava. Como fazer novos amigos, sendo que muita gente ainda olha cegos como aliens? Eu tenho uma resposta para as três perguntas, cara. Venda drogas. Cara, eu não sei se essa é uma pergunta, essa é uma boa. Max Rebo não recomenda outro de droga. Na prática né? Eu não sei se é a longo prazo. Mas longo prazo pode não ser bom, mas realmente quer amigos, tá ligado? Bom jeito, vai pra Augusta, compra uma breja e fica na rua, velho. Tu vai ver muita coisa doida, você vai conhecer uns caras muito doidos lá e vambora, sabe? Isso é uma coisa interessante, assim, né? Tem essa coisa de justamente hoje com mobilidade, com internet e tal. Tem muita gente que acaba tendo mais os amigos de internet, mas é difícil você concretizar amizades de internet, né? Mas eu tenho muito amigo em vida real, mas fazendo couchsurfing. Isso é uma coisa que é importante, assim, é uma coisa que você pode, eu acho que você pode fazer de tentar conhecer, pô, eu conheço, assim, o que a gente conhece, o Jonas, ele é super ativo aí no Electronic, Games on the Rocks, aí no Convés também, de juntar justamente essa galera online, cara, que é essa galera online que é bacana. Fazer um encontrão, todo mundo. Exatamente. Diogo Tamashiro, qual é o sistema de RPG que vocês mais gostam ou jogaram? Cara, tipo, D20, GURPS, Vampire, que você... Eu joguei bastante D&D, bastante lobisomem, cara. Cara, no meu grupo de RPG, a gente gostava de inventar sistemas, assim. É, isso era divertido também. A gente geralmente fazia... Tinha um sistema ali que a gente ia dando umas mexidas, não sei o quê, e jogava sempre com aquele. Porque como a gente... Como eu sempre fui da galera do anime... Pode crer. Tipo, não tem um sistema legal que compreenda os desejos de quem assiste anime e quer jogar RPG, entendeu? Pode crer. Então a gente meio que criou um sistema pra acomodar essas coisas. Entendi, entendi. Faz sentido. Isso é bacana. Isso é bacana. Humberto de Oliveira Silva. Olá, Bucas. Essa é a minha primeira pergunta aos senhores. Olá, Humberto. Olá, bem-vindo. Danibas, como foi a experiência de ser guiado em Dark Souls pelo Mestre Mussa? Veremos Falcão normalzão em vídeos de jogos normalzões como Força, entre outros jogos normais. Cara, sim. Chegou estreando as perguntas, meu, com um tapa já, na orelha. Já mandando, né, botando bronca. Sim, cara, inclusive eu serei o próximo aluno do Mussa em Dark Souls. Sim. Cara, eu me senti sendo ensinado pelo verdadeiro sensei da parada. Foi tipo Karate Kid, só que com Dark Souls, tá ligado? Excelente. Foi bem louco. Inclusive ele inserou umas... Uns né? Uns passou cera, tirou cera, pintou cera. Inseri né? Os carros e pintei paredes. Cercas, isso? Boa, esqueci a palavra. Paredes. Sei lá, whatever. Richard Serical, ó. Uma pergunta meio pessoal. Ultimamente estou vendo muitas coisas ruins acontecerem pelo mundo e ter trabalhado perto da Cracolândia em uma fábrica de desgraças que é uma empresa seguradora deve ter me ajudado a ficar pior. É normal isso criar uma aversão a coisas que deveriam ser normais, como séries, animes, filmes, em que não existe um final feliz? Cara, eu acho que isso é um sentimento normal, assim, generalizado. Tanto que é só ver o quanto que tem de greedy reboots e coisas tristes e coisas sérias que estão acontecendo. Eu acho que vai muito do mindset que você tá ligado? Tipo, muitas vezes as pessoas não estão com muita cabeça de assimilar... Final feliz? Não, coisas que não tem um final feliz, tá ligado? Tipo, ele tá falando em criar uma versão a coisas que deveriam ser mais... Não, então, justamente, as pessoas têm, às vezes... Mas ele não quer... A versão a coisas que não tem um final feliz, tá ligado? Uhum. Tipo, as pessoas, tipo, acham que tem que ser sempre tudo bonito e tudo correto e tudo mais. Minha mulher, quando vê um filme, ela fala, vai acabar bem, senão eu não vou ver até o final. Porra, vê o filme, tu tá gostando. Exato. Porque, tipo, é que tem... É porque é quase essa... É como se fosse uma terapia, né? É porque quem vê pouco, quem vê filme uma vez por semana, quer sentir bem, não quer ir lá. Vou me sentir um bosta. Mas eu totalmente te entendo, cara. Eu sou um desses caras que também eu fico meio puto quando tudo acaba certinho, perfeito, não, redondo. Tipo, não, cara. Não é assim que funciona. Alguém tem que se fuder. A vida não é assim, tá ligado? A vida não é assim, caralho. Você fica, né? Tipo, as coisas são. Nem sempre. As coisas podem até acabar felizes, as coisas podem ser felizes, mas, tipo, coisas têm que ser quebradas e nem tudo se reconstrói. Não é verdade? Acho que essa que é a questão. Rafael Gonçalves de Souza. Bucaneiros, vocês curtiam o glorioso Guitar Hero? Se sim, qual a sua música favorita? Sim, curti. BYOB do... Essa é legal. Era muito de tocar no baixo, tipo... Eu achava legal jogar o Dragon Force. Cara. Eu falava do Dragon Force, cara. Essa do Dragon Force era muito legal jogar. Principalmente no controle, cara. Sim, tem que jogar no controle. No controle era muito engraçado. Tem que jogar no controle, cara. Tipo, apertando vários botões, assim, era muito engraçado. Não, é Dragon Force é no Expert, no clube. Isso foi um dos primeiros vídeos do YouTube que começou de games, foi... O Guitar Hero. Mas os canais eram derrubados por causa de copyright. Pode então crer. A Machinima depois contratou o Danny lá, que batia os recordes. Entendi. Entendeu? Que doido isso. Ronaldo Campello. Bucas, pergunta leve. Quais são as melhores coisas que são crocantes por fora, cremosas por dentro e tem recheio de delícia e que não são esse bloco de perguntas que estamos falando? Cara, honestamente não consigo pensar em nenhuma comida que seja assim. Um corneto? Cara. Cara, isso de fato são os poques, cara. Aqueles poques que a gente... Corneto também, corneto. Doces japoneses são exatamente assim, cara. Não. Essa é a maioria das vezes, assim. Anderson Saki, no começo da Max Rebel TV, o Mussa começou a fazer um rap louco sem querer. Sério? Eu não percebi, cara. O Falcão te transformou no MC ali, velho. Tava muito engraçado. Começa o vídeo e aí começa uma batida. E você começa, salve bucaneiro! Exatamente quando começa a batida, assim, mostrando o vídeo. E eu não percebi isso. Eu não percebi isso. MC Mussa, cara. Totalmente sem querer. Depois da vinheta. Um MC acidental, assim, né? A gente foi perceber depois que a gente postou. que alguém comentou alguém ali, comentou, tá? Tipo, e eu fiz, nossa, na verdade, ficou um rapão do Mussa, tá ligado? Ficou muito engraçado. Não, é, como um você, pode, é, você pode transformar aquilo num rap, se você quiser. Se quiser. Pode pegar ali a... Samplei a parada. Samplei a parada aqui e transforma num rap. Mussa Dog. Mussa Dog. Muito bem. É, galera, vocês já jogaram um jogo traduzido por fãs? Eu joguei o Mother 3 e, cara, que presente de Odin. No mais, um abraço. Puta, nunca joguei, não, cara. Sim, cara, essa tradução do Mother 3 é muito boa. Cara, eu jogava uns pokémons antigões, assim, tipo, acho que o Gold, né, que veio logo depois, o Gold e Silver. Uh-huh. Eu joguei justamente nesse esquema de, tipo, alguém tinha traduzido. Os Final Fantasies antigões também, que não tinha tradução. Uh-huh. Né? Joguei tudo traduzido de fã, assim, mas, cara, era raro quando era uma experiência boa, assim, como no caso do Modern, né? Mas tem trabalhos muito bons sendo hoje em dia. Inclusive o do Final Fantasy Type Zero, do PSP, os caras fizeram um trabalho bom. Do Persona 2 teve uma tradução de fãs muito boa. Tem vários projetos legais rolando aí ainda. Uhum. Bacana. Lucas Sá, vai ter mais montagem de dubstep? Sim, cara. É mangaçado fazer Sim, montagem cara, é divertido. É, vai ter mais Dark Souls? Sim. Também. Em breve. Sim. Posso sugerir uma nova série pra Max Rebel TV? Você esqueceu de falar o nome do cara. O nome não é mesmo. Ah, era o Lucas Sá. Desculpa, viajei. Exato. Igor Henrique. Ele começou com os fãs. Acontece. Igor Henrique, posso sugerir uma nova série para Max Rebel TV? Aham. Uh-huh. Que tal uma série chamada Mussa, Rumo ao Sinistro, onde vemos o dia a dia do nosso Kamen Rider brasileiro treinando para enfrentar uma ameaça alienígena. Qual seria a música tema dessa obra-arte, obra-arte moderna? Cara, eu acho que a música tema desse podcast encaixaria bem com... Mussa, o Kamen Rider brasileiro, velho. Animal, cara. É animal, cara. Eu botaria um metalzão, cara. Cara, eu contrataria o Angra para escrever um tema pra essa porra. Exato, cara. Exatamente, cara. Tem que contratar o Angra para esse tipo de coisa. Rafael Ferreira da Silva, Bucas, quais são ou eram seus decks preferidos de Magic? Eu sempre fui um cara verde-vermelho, né? Cara, tradicional, eu curtia assim. Pântano e Montanha, cara. Pode crer. É, pô, pouco que eu joguei de Magic, eu curtia florestinhas, cara. Eram as ilustrações mais fodidas que tinha. Eram as mais psicodélicas. Tinha os desenhos mais bonitinhos. Tinha os desenhos mais bonitinhos. E aí? Se pudesse, me mando mais duas perguntas. Se pudesse ter uma criatura mitológica como animal de estimação mitológico, cara, qual seria e qual o nome? Cara, eu queria ter um grifo, cara. Minotauro. Eu queria ter alguma coisa que tenha asas. Pra eu poder chegar nos picos rápidos, assim, voando, sabe? Pode crer. É a única coisa, cara. Queria ter o Minotauro com segurança, assim. Eu queria ter uma majestosa águia gigante, chamar ela de Bob. De Bob. Bob a águia. Bob a águia. Ou Greg. Greg é um bom nome pra uma águia. Greg, é. Pode crer. E a última pergunta, se vocês vão realmente pintar o Daniel de verde e amarelo e fazer um vídeo de Max você? Quê? Um abraço pros Chase. Cara, quando que a gente falou que ia fazer um que? Pintar o Daniel de verde e amarelo, cara? Eu não quero isso pra mim, cara. Nossa, eu não quero pintar o Daniel de verde e amarelo. Eu tô saindo daqui, cara, agora. Ele vai pintar de verde e amarelo quando for ver o jogo de vôlei da seleção brasileira. É verdade, vai ter que falar. Tá explicado. Vai ser uma cena da Max Rebel. Max você, velho. Daniel vai ao estádio de futebol e ama Jesus, tudo. Cara. Excelente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. São maravilhosas. Nós tivemos que... Não pudemos ler todas as perguntas que vocês mandaram, porque vocês mandaram muitas perguntas, o que é excelente. Eu fico muito feliz. Né? Vocês são os perguntões mesmo. Vocês hein? São os perguntões maravilhosos. Quem é mas Silva? Nós tivemos que... retirar alguns aqui, né? Mas tudo bem, mande na semana que vem que mande a gente responda elas. A gente responde. E isso foi, ó, bem crocante e cremoso e delicioso, não foi, caras? Pra caralho, cara. Muito delicioso. E, bom, depois dessa entupição de artéria deliciosa, vamos fazer mais uma pausa e já voltamos pra finalizar essa porra toda. Yo! É nóis. Voltamos para finalizar esta porra toda e é nóis? Esta porra toda. Esta porra. Esta porra aqui. Toda esta... Simba, um dia toda esta porra será sua. Finalizada. Posso fazer uma observação? Pode, cara. Bixiguinha não foi no banheiro durante o podcast. Olha só, é o recorde pro senhor Fandep. Boa, bichiguinha, é isso aí, cara. É o primeiro podcast que eu não falo. Bichiguinha tá segurando a bichiguinha dele. E pior que eu tenho aqui, meu, enfim. Não, segura aí que já estamos acabando, cara. E pra começar o final, vamos pra dicas. Dicas! Eu gostaria de começar com o Tooncast, o canal que foi recomendado, inclusive, no Convés, não me lembro por quem. É um canal que passa Jetsons, Flintstone, Garfield, Popeye. Só passa velharia, né? É, e pouca desenho propaganda. Eu tenho a TV Viva, é 105 aqui, a gente tá falando de TV a cabo. Quem tiver ainda, recomenda. Não sei quem recomenda no Convés. Louco. Tinha perguntado. E você, Musa, o que você recomenda? Tem uma recomendação de um jogo de PS Vitor. Aí? PS Musa, cara. PS Musa. É que PS Vitor é muito mais sonoro. É muito legal. Né? É um jogo que saiu faz um tempo, mas eu descobri ele só recentemente, que é o chama Danganronpa Trigger Happy Havoc. Caralho. Que ele é meio que ele é uma mistura de... Ace Attorney com Persona com Adventure Point and Click, assim. Caralho. Ele é bem, bem interessante. É um jogo basicamente... Tinha que ser jogo japonês, né? Claro. São caras que estão... São 15 alunos presos numa escola. Eles não podem sair, a não ser que eles matem alguém e ninguém descubra. Uou! Como é que é? Que doideira, cara. Eles têm que matar alguém, aí rola um julgamento. E se ninguém descobrir, o cara pode sair. Caralho, cara. O julgamento é no fim? Eu não entendi. É no fim de cada dia, entendi. Entre aspas, tem um julgamento. Que louco. É bem animal. É bem interessante o jogo. Tem uns sistemas bem, bem criativos de você usar provas contra o... Que assim, cada prova é uma bala carregada no seu revólver. Uou. Você tem que atirar a sua prova na declaração do testemunho do cara. Assim. Qual eu quero jogar jogo isso, mesmo? Cara. Danganronpa Trigger Happy Havoc. Eu quero jogar isso, cara. Chega. Maravilhoso isso. Acabou de sair o 2. Que animal. Nos Estados Unidos. É em inglês, saiu localizado em inglês. Vale bastante a pena ir dar uma jogada. Que muito louco. É bem animal. Legal, bem legal. Beleza, e outra coisa que vai rolar agora, em breve aqui em São Paulo, é a Bienal das Artes, né, que rola... Bienal do Livro. Bienal do Livro, que vai rolar aqui em São Paulo. Isso. Que é sempre legal, sempre tem lançamentos bacanas de livro, sim, de sim. Quadrinhos também tem, e vai sair lá, vai sair o mangá que eu traduzi. Que orgulho, vão lá e deem uma olhadinha, vocês não sabem o que é fácil, é fácil saber. E também temos a SP Jam, né? Que vai ser, se não me engano, dia 29 de agosto. Começando dia 29 de agosto, até o dia 31, aqui na PUC de São Paulo, no campus Marquês de Paranaguá. Custa R$40 para se inscrever, quem ainda não se inscreveu. As inscrições, na verdade, já estão encerradas. Todas as 300 vagas já foram preenchidas. E vai rolar e vai ser divertido ver aí o que os nossos queridos brasileirinhos muito loucos, desenvolvedores do BR Ruerue vão produzir. Né? Com certeza. Inclusive, se prepara no YouTube que o que mais tem é BR Ruerue. Ah, eu adoro. Vem pra mim. Cês, vinde cês, a mim, Ruerue. Vinde a mim, Ruerue. Vem em mim. E agora, pra gente terminar, antes da gente dizer tchau, nós vamos dar um anúncio sobre o que nós vamos vender na Gibicon. A gente já falou bastante, né, por cima, mais ou menos, do que a gente vai vender. E como ano passado, no FIC, nós vendemos, nós levamos o Max Rebo Apresenta Volume 1, que é a primeira impressão, né, dos nossos trabalhos na internet, né, Dani? Uhum. E então esse ano nós... Vamos continuar a tradição, mas nós vamos mais além. Opa, porque como sempre. Além dos adesivos e pôsteres e inclusive aqueles prints, as tiras impressas, sim, escolhidos por vocês no Convés da Max Rebo, uh-huh, nós vamos ter não um, mas dois compilados de tiras. Muito louco. Então, basicamente, nós vamos ter dois compiladões de tira. Primeiro é o Max Rebo Apresenta Volume 2, uhum, que é basicamente uma continuação dessa mesma filosofia, um catadão, né, de tiras que nós fizemos nesses últimos anos. Sim. E nesses últimos meses, aliás. E vamos botar todos eles num pacote muito bonitinho e divertido para você levar para casa e rir. Fora da internet, mesmo quando o seu internet cair. Você pode caso estiver no banheiro querendo coisas. Ler alguma coisa engraçada. Exato, exatamente. Yes. E também vai ter o volume 3. Que é especificamente de tiras não de games. Que inclusive o nome é Max Rebo Apresenta Volume 3, ou política, drogas e outras merdas. As outras coisas que a gente gosta. Foi. Exatamente. Então vai rolar tudo isso lá na Gibicon. Quem colar vai poder comprar todas essas coisas. Inclusive vai ter isso... Vai ter também a reimpressão do primeiro Max Rebo apresenta, que todo mundo tava perguntando. Ou seja, são três compilados. Basicamente. Muita Max Rebo. Muita compilação. E mesmo pra quem não colar também, eventualmente vamos ter aí disponível. Na loja Max Rebo, que vamos falar mais em breve. É pra outro assunto. Só uma cutucadinha. Muito bem, muito bem. E o que a gente tá ouvindo hoje? Cara, nós estamos ouvindo nada mais do que Flash... Que é Queen, né, cara? O épico. Épico Queen, cantando um belíssimo Flash épico Gordon. Flash Gordon. É sempre divertido, né? Ouvir. Sim, porque Queen é muito louco. A Queen é muito foda, essas guitarras muito loucas. Exato. Né? Fred Mercury e todas as coisas. E é isso. E é isso aqui. Finalizamos. Agora vamos. Acabou, tá? Içar velas, erguer âncoras e encher a cara de ruim e cair fora daqui. Porém, antes falar, dividir nosso tesouro com os ouvintes, né? Exato. Para quem quer mais Max Rebo nas suas vidas. Quem ouviu e gostou e quer mais, nós temos muitas opções. Várias delas. Demais. Primeiro que tem tudo lá no maxrebo.com. Uhum. Que é o site onde tem tudo e em breve terá mais. Sim. Mais informações em breve. A gente tem no nosso Twitter, que é o @MaxRebo_. O underline é importante. Sim. Pra caralho. Pra caralho. É. Você pode conversar com a gente lá, a gente posta as tiras que saem, os podcasts, as coisas, posta tudo lá. A gente também tem no Facebook, a gente tem o Conversa Max Rebo, que é a nossa comunidade. Sim. Que é por onde a galera manda as perguntas aqui pro Navio Pirata, posta conversa de vários assuntos, enfim, são onde as pessoas vão para serem legais na internet. Exatamente. Basicamente, é o oásis em meio ao deserto de Chorume. É um dos últimos redutos de gente legal da internet. Exatamente. Exato. A gente tem também a nossa página do Facebook, que é o Somos Max Rebo, que é onde a gente posta oficialmente as tiras e todo o material que sai. Uhum. Sai por lá também. E agora nós temos o maravilhoso Max Rebo TV. Aê, que orgulho no Max Rebo. Já tem um vídeo lá e vai sair logo. Vai ter mais. A gente youtube.com/user/MaxRebo TV. Não precisa nem do user? Não precisa user. Ah, que maravilha. Max Rebo. É perfeito. Max Melhor Rebo ainda. TV. Então só bota Max Rebo TV que você encontra. Que já foi, né? Já foi. É nóis. Nem me viu. Temos sumir na neblina. Vamos ter conteúdo diversificado. Não vai ser só gameplay. A gente vai aparecer. Sim. Vai fazer mal tono. A gente tá com essa série de Dark Souls aí já saindo. Verdade. Temos outra série já no gatilho pra sair. E outras já no forno pra fazer na sequência. Então assim, sempre vai ter coisa nova e coisa legal lá na Max Rebo TV. E mandem sugestões do que vocês gostariam de ver a gente fazendo em forma física, né? Sim. Em live action. Sim, sim, sim. Contem o que vocês gostariam que a gente fizesse lá em live action aí, que vai ser interessante. Exato. Louco. E eu não vou beber os drinks do Falcão, não. Exato. já visto que vão já sugerir isso, né? Se o Falcão oferecer alguma coisa pra vocês, não beba. Mas muito bem. E é isso. Acabou. É isso, né? Acabou. É isso, acabou. Então vambora. Vambora. Vamos. Então, vambora. Muito obrigado, ouvintes. Valeu. E é nóis. Valeu. Um abraço. Trainer.